imagem, porque ela também é um sacerdote. Então, foram ainda o apostolado, o sacerdote, a imagem, o cargo e o povo seguindo após o cargo do sol. Por favor. Vamos dar início à nossa procissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação. Viva Santana e São Joaquim! Viva! Viva Santana e São Joaquim! Viva! Viva Santana e São Joaquim! Viva! Poderemos dar início à procissão, canto número 2. Louvamos Santana e te deu a luz Maria. Alegre dizemos que tua mãe é nossa mãe. Todos louvamos Santana.